capítulo 7. Abre a sua Bíblia aí. Deixa aberto no versículo 15. Enquanto isso, eu vou dar só um último aviso importante. Quinta-feira também vai ter o nosso encontro dos Águias de Cristo. Você que tem moto, seja qual for moto que for, mobilete, Harley Davidson, tá? Pode vir, traz sua moto, fica cheio de Harley Davidson aqui na igreja, coisa mais linda, tá? Se tiver uma Yamaha, uma Honda, seja o que for, venha com a sua moto, né? O Encontro dos Águias de Cristo, que é um grupo de motociclistas da igreja, ok? É isso? Acertei? Acertei? Toda quinta tem um encontro aqui, não é isso, Jesus? Então toda quinta, no horário do culto, 8 horas, ok. Então, Romanos, capítulo 7, versículo 15. Deixa aberto aí. Hoje eu quero pregar, o tema da mensagem de hoje é: tá tudo certo, irmão? Eu estou no caminho certo. Cutuca teu vizinho e diga, tá, três pessoas assim, irmão, tá tudo certo. Você está no caminho certo. Amém? Por que eu vou pregar isso? Porque eu acredito que o maior drama da vida, sem dúvida, é viver uma vida sem direção. Não tem coisa pior do que viver a vida sem direção. E eu até falei hoje com a Mariana, quando eu estava preparando essa mensagem, eu prefiro uma viagem longa, e amanhã eu vou viajar uma viagem longa, mas eu sei o destino que eu vou chegar. Eu vou viajar amanhã mais de 10 horas, mas quando eu acordar, eu erro de noite, quando eu abrir os meus olhos, sabe onde eu estarei? Na Disney. E sabe você onde você vai estar? Trabalhando. Diga glória a Deus, amém. Isso aí, glória a Deus. Mas por mais longa que seja a minha viagem, irmão, se você não ficar feliz, eu não repreendo esse tipo de inveja agora. Sai da tua pele, irmão, que fechou uma orelha, imagina, irmão. Toma a cera, fechou o outro, isso, irmão. Tá amarrado, você vai também, tua hora vai chegar, né? Em janeiro e fevereiro, quando você estiver descansando, eu tô aqui ralando. Vamos lá. Eu tava falando com a Mariana, eu prefiro uma viagem longa com o destino certo do que um caminho curto sem direção. Ai. Anota essa. Aí você nunca mais esquecer coisa, eu tenho de anotar. Eu falei, Maria, eu prefiro uma viagem longa, mas onde o destino é certo, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei onde é que Deus está me levando. Pode demorar, pode passar os dias, os anos, os meses. Eu sei, eu estou indo para o lugar onde Deus preparou para mim. Porque é um caminho certo, porém sem direção. Caminho curto, porém sem direção. Eu até disse para alguns hoje no WhatsApp, sem sombra de dúvida, pior do que a sensação de que algumas mudanças ainda estão demorando a acontecer, é a constatação de estar vivendo uma vida sem saber para onde ir. Eu vou repetir, olha essa frase que forte. Sem sombra de dúvida, pior do que a sensação de que algumas mudanças estão demorando para acontecer, é a certeza de que você está vivendo a sua vida sem saber para onde ir. Tem coisa pior do que não saber para onde vai, do que não ter direção. Quem não sabe para onde vai, atira para qualquer lado, faz qualquer coisa, e aí perde o melhor da vida. Sabe qual é o melhor da vida? Sabe qual é a melhor coisa que Deus te dá para viver? Fala para mim. Hã? O dia de hoje. Amém! Glória a Deus! Será que você pode dizer isso para uma pessoa em pé? Você diz assim, a melhor coisa que Deus te deu foi o dia de hoje, filho. E posso dizer uma coisa para vocês? Glória a Deus, porque ainda que você esteja sentindo que alguma coisa na sua vida parece que não muda, hoje eu vim aqui para dizer uma coisa para você, irmão. Que empate, você está na direção certa. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer um milagre de Deus. Vai abrir uma porta, você está no caminho certo. Ainda que você não esteja, pastor, Provérbios capítulo 4, versículo 18, é um versículo, talvez é um dos versículos que eu mais gosto. E desse versículo eu tirei uma frase que me acompanha pro resto da minha vida, que é a frase só vai melhorar. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Vai em nome de Deus, vai. Provérbios capítulo 3. Ai meu Deus. Motiva. Versículo 18, mulher com libelo, vai. A vereda. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? que o caminhar de um justo é o seguinte: segunda-feira vai ser bom, terça vai ser melhor, quarta vai ser maravilhoso, quinta vai ser perfeito, sexta vai ser incrível, sábado você vai para a compartilhada, domingo você vem para a igreja, quer dizer, cada dia foi melhor. Levante a mão e diga: em nome de Jesus, a minha vida, a cada dia, só vai melhorar. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo, um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, mas nós vamos interpretar ele, vamos ler aqui agora, vamos entender ele agora. Paulo diz assim, versículo 15 em diante: não entendo o que faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Vai nisso. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Vai. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho um desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Alguém sentiu isso aqui? Levante a mão. Vamos lá, vamos ver se tem algum crente de verdade aqui, ou o espírito de mentira está reinando no nosso meio. Alguém já sentiu assim: pastor, você não está entendendo, eu não quero fazer essa praga, mas eu não entendo o que é que eu faço. Levante a mão quem já sentiu isso. Ok. Eu vou te explicar o que é isso. É a briga entre quem você é e quem você é. É o conflito entre o velho Felipe e o novo Felipe. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente tem que renovar a nossa mente, para que o novo Felipe seja mais forte do que o velho Felipe. Cada reunião que você vem aqui na igreja, você acha que você está esquentando esse banco aí? Claro que não, irmão. Cada culto que você vem, cada reunião que você sai de casa com desejo de crescer, de amadurecer, de conhecer mais a vontade de Deus, você que está estudando na Carisma, aí vão acontecer muitos conflitos. Você fala: pastor, minha cabeça está pirando. É isso aí mesmo. O que está acontecendo? O seu velho homem está diminuindo, porque tem um novo homem sendo construído dentro de você. Uma nova pessoa está nascendo dentro de você. Uma nova pessoa está sendo construída aí dentro. Amém? Amém. É o que o Paulo está dizendo. Eu estou aqui nesse conflito, ó. Eu fico nessa loucura aqui. Aí ele diz assim no versículo 20. Vai. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Olha lá. Continua, filho. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Olha que loucura. Parece até que o bicho é bipolar. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha a guerra aí. Epa! Olha aí. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Segura ele. Paulo, no desespero, vou falar: meu Deus do céu, eu estou entendendo o que acontece, que loucura está acontecendo, que doideira que acontece dentro de mim. A ponto de Paulo dizer assim: parece que eu sou um miserável. Na verdade, eu não sou um miserável. Porque se eu sou filho de Deus, eu não sou um miserável. Eu sou um herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Eu estou sentado com as regiões celestiais de Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Ok? Então, mas Paulo diz: que miserável. Aí as pessoas pregam só até aqui. Aí diz: está vendo, irmão? Nós estamos miseráveis mesmo. Aí a gente não consegue nem vencer o pecado. Olha para o teu irmão, diga para o teu irmão assim: meu irmão, leia o versículo 25, por favor. Aí o apóstolo Paulo diz assim: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga assim: graças a Deus. Porque se não fosse Jesus, o pecado ia me vencer, mas eu venço o pecado, porque eu não estou mais debaixo da lei do pecado, mas eu estou debaixo da lei do Espírito da vida. Hoje eu posso ser uma nova criatura, viver em abundância da graça de Deus. Amém? É muito bom. Filipenses capítulo 1, versículo 6, apóstolo Paulo está lhe dizendo em Romanos, Paulo diz: Jesus conquistou na cruz para mim o poder de me fazer uma pessoa melhor. Eu vou repetir, sabe o que Paulo estava dizendo lá em Romanos? Jesus, graças a Jesus, que conquistou para mim, na cruz do Calvário, Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus conquistou para você muito mais do que o carro novo. Deixa eu pregar, vamos lá. Jesus conquistou para você muito mais do que uma casa nova. Jesus conquistou para você muito mais do que uma mulher bonita, um homem bonito que você casar. Jesus conquistou para você muito mais do que... Sabe qual foi a melhor coisa que Jesus conquistou para você? O direito de ser uma nova pessoa. Dá glória a Deus, aleluia. Você já não é quem você era, meu irmão. Você nasceu de novo. Glória a Deus. Você não fica feliz? Você deve gostar da tralha que tu era, né? Eu não gosto da tralha que eu era. Eu fui liberto daquela praga. Quem eu era já morreu, graças a Deus. Eu nasci de novo. Eu vi futebol. Olha que eu pequei muito, hein? Imagina você. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Versículo 1, vem comigo, dentro do versículo 1. Filipenses, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Olha a carta, que coisa linda. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aí vai dizendo, a vocês eu declaro graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, agradeço ao meu Deus toda vez que eu lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele diz no versículo 6, eu estou convencido. Olha aí, ó. Lembra que eu preguei domingo sobre o convencimento? Diga comigo, eu estou convencido. Basta o peito, diga assim, eu estou convencido. Fecha os seus olhos, olha para a cara do diabo, diga para ele assim, Satanás, eu estou convencido. Você não me engana mais. Você não me ilude mais. Você nunca mais vai conseguir me vencer. Diga bem forte, porque eu estou convencido de que aquele Esse é o grande drama de gente que é crente de verdade. Que aí fica naquele conflito, aquele pensamento, não, tipo, eu estiver bem, aí eu vou conseguir chegar ao meu desejo. É aquela sensação de que você só vai conseguir se lançar plenamente em Deus quando você conseguir ser totalmente dele. Mas quem disse que você não é dele? Quem foi o Satanás, o capeta, que disse que a tua vida não é dele? Fala para mim. Só pelo fato de você ter pecado, então você não é mais dele? E quem disse que o fato de pecar, justiça de Deus? Quem disse que o fato de você pecar te torna um pecador? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ou alguém aqui já fez pipoca? Levante a mão. Aí, ó, carisma agora para vocês. Hein? Alguém já fez pipoca? Levanta a mão para vocês também. Alguém fez pipoca aqui? Ok. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: irmão, vou te contratar. Você é pipoqueiro, né? Vou contratar para você fazer uma festa lá em casa. O fato de você fazer pipoca em casa se torna um pipoqueiro, sim ou não? Não, você fez pipoca. Eu digo para você que entregou a vida para Jesus, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, você saiu daquela posição de pecador e entrou numa nova posição de justiça de Deus. Agora eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Amém ou amém? E por mais que eu peque, isso não me torna um pecador. Sabe por quê? Pecador não é aquele que nunca se suja. Pecador santo não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que sempre se lava. Você faz uma notícia de aí? Eu amo a palavra de Deus. Fala para você e pensa assim, irmão. Deixa de ser tonto. Já não está te enganando. Passando rasteiro em você. Diga para ele assim, santo. Não é aquele que se suja. Santo é aquele que sempre se lava. Quantos aqui se lavam o sangue do Cordeiro? Levante a mão de Maria. Diga, eu sou lavado. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. E quando eu falho, a primeira coisa que eu falo, deixa eu continuar a pregação, daqui a pouco você vai saber. Então vamos continuar. Então tem logo, tem duas coisas que são fundamentais nesse processo de mudança para um crescimento constante na minha vida. Crescendo de maneira constante na vida. Eu preciso continuar andando. Eu nunca posso parar. Diga comigo assim, eu preciso continuar andando. Bate no peito e diga assim, Deus não está com raiva de mim. Só porque eu ainda não consegui ser tudo aquilo que Ele quer que eu seja. Deus não está com raiva de mim. Mais alto, diga, Deus não está com raiva de mim. Só porque eu ainda não consegui ser tudo aquilo que Ele deseja que eu seja. Diga, Deus nunca está com raiva de mim. Diga, Deus é longânimo. Deus não é igual a mim. Diga, Deus é longânimo. A graça de Deus é longânima. O amor de Deus é longânimo. Diga, Deus não está com raiva de mim. Hoje até eu estava meditando sobre isso. Deus falou para mim dentro do meu quarto. E eu falei com a Mariana, Deus está feliz com o teu avanço, irmão, não com a tua performance. Deus falou para mim assim, Felipe, sabe qual é a minha maior alegria? É ver você avançando. Não é a performance que você faz que me alegra. O que me alegra é ver que você nunca desiste. Você sempre avança. Você não para. Você continua. Então, o que alegra a Deus é a tua performance, mas é o teu avanço. Você pode agradecer a Deus por isso. Irmão, eu não conheço uma pessoa na terra que é capaz de fazer isso. Sabe por quê? Nós somos julgados o tempo todo por aquilo que fazer. Vai achar que no teu trabalho alguém vai te tratar assim? É ruim. No teu trabalho você vai ser sempre tratado pelo que faz. E não faz para você ver. Um Deus ao contrário. Só o fato de fazer, só o fato de ter saído de casa hoje, uma terça-feira, só o fato de você ter se arrumado para estar aqui, eu acho que muita gente fez isso, o nome de Jesus não posto por isso. Você ter tomado um banhozinho, se você conseguiu, alguns vieram do trabalho, eu entendo você, ok? Nunca é ruim colocar um desodorantezinho na bolsa. Mas só o fato mesmo, até você inclusive que vem direto do trabalho, você, pastor, vem direto do trabalho, só o fato de você ter saído de casa e ter vindo para cá, o teu coração cheio de fé, Deus já estava derramando bênção na tua vida, você não tem noção. Você não tem noção do que Deus estava fazendo na tua vida. em avançar. Aleluia! Não importa a performance, não importa o desejo de avançar. Amém? Amém! Bota isso no Instagram hoje. Só fala que fui eu que falei, por favor. Pede para me seguir, ok? Agora, quem diz? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, ele faz de tudo, ele fica nosso derredor fazendo de tudo. Ele fica igual o meu cunhado André que fala isso, ele fica igual um cão banguela. O diabo é como um pinche sedente. Não existe cachorro mais endemoniado que o pinche. Se você tem ele, irmão, vamos consagrar ele, em nome de Jesus. Aqui cachorro, irmão, só de olhar para ele dá vontade de ir mesmo, entendeu? De orar e ligar. Um pinche, como é que pode um cachorro daquele tamanho botar medo em todo mundo? Vai dizer que você não vê um pinche na rua, você não fica. Impossível! Ele é traiçoeiro, ele é. Ele bota aquele dentinho pra fora. Você fala, Satanás! Ei, Léo! Tem medo da luta? Ah, eu fico. Se eu ver um pinche, eu já. Ó, ó. Já me equilibro, aleluia. Já vou, oh Deus. O diabo é assim também. Ele é pequeno. Ele está derrotado. Obrigado. Só vem crente aqui. O diabo é um derrotado. O diabo é um falido. Ele está debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder nenhum de tocar na tua vida. Porque a Bíblia diz que o que é de Deus, o maligno não toca. Eu pertenço a ele. Então o que o diabo faz, a Bíblia diz? Ele fica em volta de você, tentando te intimidar, tentando te cansar. Qualquer gritinho você fica assustado. Opa, cara, pastor, vigia, rapaz. E tem uns caras, o peixezinho pequenininho, é o cara, aleluia. Eita, rapaz, sai dessa postura aí, meu. Olha pro teu vizinho e diga pra ele assim: meu irmão, não deixe o diabo te assustar. Dentro de tudo que eu falei aqui, um equilíbrio e uma autoimagem daquilo que eu sou, Rita, que eu acho que é isso que é o pior. Você não consegue, se olhar no espelho e ver Cristo em você, meu irmão, ele lascou tudo. Se você não consegue se olhar no espelho e ver Cristo através de você na tua vida, você vai ver quem? Então nós precisamos de ser sarados na nossa autoimagem, em quem nós somos, quem verdadeiramente somos. Então, como é que eu faço? Como é que eu posso desenvolver uma atitude equilibrada? E uma autoimagem saudável em Cristo Jesus? Primeiro, se você pode anotar, anota aí. Primeira coisa que eu vou ter aqui: sempre rejeite e odeie o seu pecado, mas nunca odeie a si mesmo. É verdade! Três amém, não é verdade aqui. Deixa eu repetir aqui, irmão. Odeia o pecado que te cerca, mas nunca se odeia. Aleluia. Você precisa ter uma autoimagem positiva. Você não, peraí, eu sou filho de Deus, eu não vou ficar cabisbaixo, não. Ah, se eu errei, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou me levantar, eu vou avançar. Sabe por que você não vai me enganar? Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. Aleluia. Será que você pode levantar a mão e agradecer a Deus por isso? Diga assim: eu preciso. A odiar o pecado, a odiar o mundo, a odiar uma vida errada. Mas Deus jamais me deu o direito de me odiar. Deus não me dá o direito. Meu, o que é isso, irmão? Tá louco? Você tem que ter essa autoimagem, sabe, essa fé positiva no teu coração. De olhar para você até o momento do erro, reconhecer, odiar esse pecado e avançar. não sou eu. Esse ainda é quem eu era, é o meu velho homem, mas eu não vou ficar parado nele, eu não vou me estagnar nele, eu vou me lavar no sangue do Cordeiro, e eu vou continuar a estrada, eu vou avançar, porque o caminho que eu tenho com Deus é longo. É a primeira coisa que você pode marcar aí. A gente só pode ser livre daquilo que a gente odeia. Isso é uma coisa que tem que ficar muito firmada aqui. Eu vejo muitos cristãos querendo ser livre de pecados, mas nunca odiou o pecado. Você só pode ser livre daquilo que você odeia. É verdade. O primeiro passo para você ser livre desse pecado, comece a odiar ele. É verdade. Se o teu pecado é pornografia, tenha ódio de pornografia. Você não consegue ter? Olha para a televisão, olha para a internet, olha para o que for, olha para o espelho e fala: praga, eu odeio esse pecado. Começa a falar: eu odeio isso, eu sou santo, eu sou lavado, eu sou puro, eu sou puro, a minha mente é pura, eu sou firme no Senhor. Começa a odiar isso. Você só pode ser liberto daquilo que você odeia. Deus odeia o pecado, mas nunca te odeia. Amém? Será que você pode dizer isso, Pai? Levante a sua mão, feche seus olhos e diga: Pai, Espírito Santo, me ajuda a odiar o pecado, Deus. Deus, em nome de Deus, me ajuda a odiar o pecado. Você pode olhar, por exemplo, seja qual for o vício, todo vício é um pecado. Todo vício é um pecado. Você pode olhar, por exemplo, para a camisa do Vasco e dizer: Deus, eu odeio isso pela fé. Isso é um pecado, irmão. Isso é escravidão na vida da pessoa. Está lá indo de mal a pior, e o diabo te entristecendo, te mantendo na cegueira. Aí você consegue ouvir a voz de Deus assim: eis que te digo, filho servo, meu servo, meu filho amado, eis que põe diante de ti uma cor vermelha e preta, eu te purificando nessa hora. Ai, Jesus é forte, eu vou falar. Vamos correr. Diga comigo bem forte assim: o maior pecado. Diga assim: amar o pecado. Diga: o maior pecado é amar o pecado. Diga bem forte: e amar o pecado é pior do que praticá-lo. Usa aí. Usa esse cérebro que Deus deu. Deus diz assim: não ameis o mundo. É as coisas que vão lá. Eu não disse: não pratique o que existe no mundo. Eu disse: não ameis. Tem gente que está preocupada com o que pratica. Na verdade, está praticando porque ama. O que você precisa não é parar de praticar, é parar de amar. Obrigado, amigo, que entendeu. Olha, aplaudindo, estamos juntos. Seu querido é maior. Diga bem. Vocês estão no Castelo Branco também, né? O problema é que a gente ama. Quanto mais você amar a Deus, mais longe do pecado você vai viver. Eu amo a Deus. A última coisa que eu quero é ferir o coração do meu Pai. Segundo, correr. Como é que eu posso desenvolver uma atitude equilibrada e uma autoimagem saudável? Segundo, seja rápido. Diga comigo: seja rápido em se arrepender. Diga bem forte: eu preciso. Tentando enganar você, tentando enganar as pessoas, tentando enganar a Deus. Seja honesto com você e seja rápido em se arrepender. Houve uma falha, houve um erro, houve um desvio. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo. Eu sei que eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Por isso, Espírito Santo, eu te peço agora: me limpa, me purifica de todo pecado, me lava no nome de Jesus. Eu me arrependo, Pai. Esse é o segredo de Davi. Eu falei domingo na igreja agora, domingo de manhã. Sabe qual era o segredo de Davi? Davi não estava preocupado em mostrar perfeição para ninguém. Davi era a pessoa, foi a pessoa da Bíblia mais rápida em se arrepender. Sabe, por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Querido, a verdade liberta. Caminhar na luz é o segredo para jamais se perder na escuridão. Você sabe que tem muita muita gente perdida na escuridão e está andando fora da luz. A verdade nos traz libertação. O pecado é como um câncer, olha o que diz Salmo 32, versículo 3. O pecado é como um câncer, Salmo 32, 3. Quanto mais rápido você se livrar dele, menor é a chance de carregar sequelas. Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto, vamos ler junto comigo isso aqui, bem alto, vai. Quanto mais rápido você se afastar desse pecado, quanto mais rápido você se arrepender disso, mais rápido você vai viver uma vida plena na presença de Deus. Se arrependa rápido. Seja rápido em se arrepender. Quando as coisas não derem certo, para de supor sempre que a culpa é sua. E jamais, você sempre supõe que a culpa é sua. Então você jamais encontra um espaço, uma brecha para confessar. Por causa da culpa. Então, seja rápido. Reconhecer o erro é o primeiro passo para experimentar um novo começo. Eu vou repetir. Reconhecer um erro é o primeiro passo para se experimentar um novo começo. Quando você deseja experimentar novos começos, levante a mão. Levante sua mão para você bem alto. Diga assim: eu reconheço. E sou um pecador. Por isso, nessa noite, Deus me lava, me limpa, me purifica e me liberta dessa escuridão de uma vez por todas, em nome de Jesus. Você quer viver leve? Bota aí Salmo 103 na tela. Salmo 103. Pergunta para mim, assim: você quer viver uma vida leve? Quer viver uma vida leve? Quer viver uma vida leve? Se arrependa logo. Seja rápido. Olha, a coisa mais gostosa é viver uma vida leve. Hoje eu estava conversando com... esqueci o seu nome, Maria. Pedro, no WhatsApp, né? Aí ele falou um negócio que é muito bonito, você falou um negócio que é verdade. Eu falei assim: pastor, eu vivo a vida leve, pastor. Ah, eu não gosto de ficar carregando comigo, assim, raivinha, amargura. É verdade. Quer viver uma vida leve? Se arrepende logo. Se arrepende, seja, viva a vida leve. Livre de pressão, de... Tem gente que é tão pesada que anda com cura da vida. Essa vida é leve. Leve. Eu vou mal agora. Leve. Sabe aquela música? Because I'm happy. Eu estava lá em abril, toda a viagem minha, toda a viagem que eu faço com a Mariana tem uma música que acompanha a gente. Vocês têm isso também? Toda a viagem. Aí nessa viagem que a gente fez lá para os Estados Unidos em abril, né? Em abril, acho que a gente foi. Aí eu lembro. Primeira hora que eu vi, vocês lembram do vídeo que eu mandei pra vocês? Primeira vez que eu vi essa música, eu falei: gente, essa música é minha. Essa música é minha. O cara fica me... Because I'm happy. E eu ficava, não era, Maria, eu ficava dando na mão sozinho. Because I'm happy. Você sabe, because I'm happy. Eu também só sei essa, não pergunto o resto, não. Ser feliz, meu irmão, viver a vida leve, sem preocupação do que os outros estão pensando, do que o diabo está pensando, do que o pecado está pensando. Eu sou livre do pecado, de toda a condenação, de toda a acusação. Eu sou livre da opinião dos homens. Eu sou livre em Deus. Glória! Era a coisa da vida. Salmo 103 diz: bendito ao Senhor a minha alma, bendito ao Senhor todo o meu ser. Vai. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Vai a Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e de compaixão. Quando enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Vocês estão lendo outro versículo? O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Olha, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Nesse ponto, o Senhor é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente, ele é cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica com ressentimento para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para aqueles que o têm. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois ele sabe do que somos formados e lembra que somos pó. Você pode aplaudir o Senhor por esse versículo maravilhoso, esse capítulo maravilhoso da Bíblia. Desenvolver atitude equilibrada e saudável, uma autoimagem saudável. Em terceiro lugar, pare de dizer coisas negativas e depreciativas acerca de você. Para com isso. Em segundo lugar, por causa disso, também não precisa se gabar, irmão. Equilíbrio. Equilíbrio. Você não pode se achar importante demais a ponto de não enxergar ninguém à sua frente. Ora, olha essa aqui. Nunca se veja também tão insignificante a ponto de achar que ninguém está te vendo. Você. Gostei desse é nóis. Diga comigo assim, fecha os seus olhos, bate no seu peito e diga assim, eu. Diga eu sou uma estratégia de Deus. Para o tempo de hoje. Diga assim, eu sou uma estratégia de Deus para esse tempo. Tem um pastor amigo meu que veio aqui, eu contei domingo de manhã isso. Um pastor amigo meu que esteve aqui pregando, ele ligou para mim e falou assim, varão, vou te falar. Deus mandou te dizer que você é uma arma secreta. Uma arma secreta? Você estava aqui domingo de manhã quando eu falei isso? Na maioria não estava. Deus disse para mim que você é uma arma secreta. Eu falei, por quê, varão? Porque todo mundo que convida a Mariana, contrata a Mariana, paga bonito para Mariana e você vai quietinho aqui. Fica lá. Né? E aí quando você abre a boca, Deus derrama tanta graça que Deus mandou dizer para você que você é uma arma secreta de Deus para andar junto com a Mariana nesse tempo. Olha para o seu vizinho e fala assim, meu irmão, eu e você somos uma arma secreta de Deus. Somos uma arma secreta de Deus. O diabo está achando que tá ganhando, está achando que está vencendo. De repente Deus vai levantar teu ministério. Vai levantar tua vida, vai levantar você, e todo mundo vai ter que ver a glória de Deus na tua vida. É por causa disso, irmão, que a gente não precisa se comparar com ninguém. É por causa disso que a gente não precisa ficar preocupado. Será que eu tenho que fazer igual fulano? Não, eu tenho que fazer igual você. É por causa de como eu sei que eu sou o que Deus quer que eu seja. Vocês devem ter reparado bem isso. Eu quero ser, sempre serei uma pessoa única. Porque eu sou um projeto de Deus único. Eu sou um projeto único de Deus. Deus me fez e falou assim, tá bom demais, vou jogar fora. Jogou fora. Fez a Mariana e disse, menino, agora eu aceitei tudo. Deus fez você um projeto único de Deus. Você é um desenho. Satanás está dizendo que você é um erro, mas você foi o melhor acerto de Deus para esse tempo. Feliz lá no irmão, quando Deus quis acertar alguma coisa na terra, ele criou eu e você e botou a gente na terra e disse, agora vai, que eu vou te usar. Lembra com os irmãos assim, você não precisa limitar, irmão. Seja você condenado. Para de limitar. Sabe o que Deus falava comigo hoje aqui? Para eu dizer. esse negócio para essa igreja aqui. Olha o que Deus mandou dizer. Diga para eles. Você foi criado por Deus para ser você aqui. Eu não sei o que você está esperando para ser você aqui. Você não tem mais onde interpretar quem você é, irmão. Não seja você aqui. No dia que você morrer, quem você era já foi. Então Deus te criou para ser você aqui e agora. Então você não tem que ter medo. Você não tem medo de ser você. Seja você. Quem te ama vai gostar de você do jeito que você é. Quem te ama a ponto de investir em você vai olhar num terreno tão fértil para investir em você do jeito que você é. Pode ter certeza que eu estou falando. Você é um projeto de Deus. Não espere para ser feliz em outro lugar. Seja feliz sendo você agora. Será que você pode dizer, Deus, obrigado? Obrigado, porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Seja você do jeito que você é. É a música bonita que a gente cantou esses dias aqui. Tá, tia, cadê Marquinhos? Cadê Marquinhos do teclado? Vem cá, Marquinhos. Já estou terminando já. Vocês querem que eu termine? Diga aí. Meu irmão que ritualizou a glória. Vai ver a fazenda, né, irmão? Orar pra Jesus terminar aquela televisão. A música. Pai, vê se é só maior. Vem. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo com o Senhor. Nesse seu complexo inteiro, dizendo mais vezes que não é ninguém. Deus é um Deus de novas oportunidades. Eu termino dizendo para você como é que eu posso desenvolver uma atitude equilibrada, uma autoimagem saudável. Por último, não menospreze as suas fraquezas. Eu vou repetir. Não menospreze as suas fraquezas. São elas que estão te mantendo na dependência de Deus. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 17. 2 Coríntios, desculpa, capítulo 7, 12 e 7. 2 Coríntios, capítulo 12. Tem uma música da minha cunhada. Então você está ré, né? Volta para a sua aqui. Na fraqueza do meu ser, não é melhor, manifesta o seu poder, esse não é melhor, tremendo, rebaixo, passo feminino, mas preciso de ti. Conhece essa música? Sabe quem ensaiava assim? Você lembra, né? Teobá que ensaiava assim, né? Lá no Calvário eu lembro. Eu era pequenininho. Então, mãe ensaiava assim no Calvário, ele ensaiava cantando a rota. Servo do maior, logo diga para o teu vizinho assim: não menospreze as suas fraquezas, irmão. Porque são elas que estão te mantendo na dependência de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, apóstolo Paulo diz assim: olha o que Paulo diz. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessa revelação, foi-me dado por Deus um espinho na carne. O que era o espinho na carne de Paulo? Tem gente que diz que é doença, é coisa errada. Tem gente que diz que Paulo tinha uma doença. Olha, ele está dizendo, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, um capeta, um ser humano endemoniado que andava com ele todo dia. Ele diz, ó, um mensageiro de Satanás. Todo, olha para o sermão e diga para ele assim: nunca seja um espinho na minha carne, por favor. Pelo amor de Deus, um mensageiro, olha o que Paulo diz, um mensageiro de Satanás foi me dado para quê, irmão? Para me atormentar. Três vezes eu pedi a Deus que me tirasse de mim isso. Deus, tira essa praga desse ser humano do meu lado. Eu vou pegar esse bicho e vou dar uma nele. Me ajuda, Deus. Aí Deus disse para ele, mas Deus disse para Paulo: a minha graça é suficiente para você, Paulo. Aí diz assim: pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou repetir: o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele diz assim: olha, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Nessa tarde Deus me visitou com essa palavra tão linda. E no final de tudo Deus falou comigo uma frase tão forte. E eu quero terminar dizendo isso para você, meu irmão. O que nos faz forte não é a ausência da dificuldade, mas é a presença do Todo-Poderoso. Eu vou repetir. O que nos faz forte não é a ausência de necessidades ou dificuldades, mas é a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. É a certeza de que tudo que a gente está vivendo está no controle das mãos de Deus. E aí você pode encerrar olhando para o irmão que está do seu lado de novo, batendo no braço dele assim, fala assim: irmão, está tudo certo, irmão. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Vamos cantar essa canção novamente. Tudo que eu eu sou, eu entrego a aliança aos teus pés, porque não há nada mais importante para nós, Senhor.